Se vocês vivessem no mar de rosas, o que é que vocês vão aprender? Infelizmente, o ser humano só aprende às vezes tombando ou passando por um momento mais difícil. Mas o que é uma pessoa que passa por um momento difícil? Quando tem uma legião de espírito ali dando apoio e suporte, a força de vocês triplica, aumenta. É um privilégio para quem é médium. E as pessoas que não procuram esse auxílio, como é que ela não passa pelo mesmo problema? É questão de refletir. A gente vai ajudar vocês a passar melhor. A gente não vai livrar vocês de passar. Mas a gente vai ajudar a passar melhor, sabendo como agir, como proceder, como entender o ensinamento que está por trás daquele momento difícil. Senão era só dor por dor. Era dor de graça para todo mundo. E qual o sentido disso ser permitido? O que é o diálogo com os espíritos para o senhor? Diálogo, para mim, acima de tudo, é um estudo constante das pessoas sobre aqueles que se manifestam, podem trazer no seu profundo, no seu íntimo. O diálogo é um trabalho que se absorve tanto de tudo quanto é forma, no profundo da manifestação, no profundo que tem naquele médium, naquele espírito, na união dos dois. Quando começamos esse trabalho, muito antes de você imaginar fazer lei na Terra, pensamos realmente em trazer de uma forma simples e ampla para as pessoas uma forma de estudo, onde os encarnados absorvessem daquele conteúdo e ali desenvolvessem as suas próprias questões, os seus próprios entendimentos e se aprofundassem cada vez mais na espiritualidade, percebendo que a vida continua sempre. Já no plano dos desencarnados, conseguimos ter um estudo mais amplo, pois lá, em tudo que vemos, com aquilo que é gravado no nosso material, que também se grava, que também se estuda. Estudamos a psique do médium, a do espírito, como as duas se unem, as manifestações, o que pode ser um animismo maior, o que pode ser uma mistificação, por que aquele médium está mistificando, por que ele está num grande um animismo maior, um obsessor, em que o médium tem plena certeza que é um guia espiritual. E como que isso se todo o processo se encaminha. Isso é um estudo muito rico, onde levamos, não só nas salas de aulas que temos aqui desse lado, que todo esse trabalho é exibido, mas também levamos grupos na hora do próprio diálogo, estudando junto com você, na hora que você está fazendo o diálogo, estudando para que todo aquele trabalho seja feito. O diálogo, para mim, é uma expressão de um trabalho contínuo, onde eu tenho muito gosto de fazer e muito prazer de poder fazer esse trabalho junto com você e com meus amigos. Desamar, desilinha, nego, gesso, feiticeiro. Desamar, desilinha, nego, gesso, feiticeiro. Desamar, desilinha, todos filhos do terreiro. Desamar, desilinha, todos filhos do terreiro. Desamar, desilinha, nego, gesso, feiticeiro. Desamar, desilinha, nego, gesso, feiticeiro. Desamar, desilinha, todos filhos do terreiro. Desamarra, desilinha, todos filhos do terreiro. Desamarra, desilinha, negro, Gerson, feiticeiro. Desamarra, desilinha, negro, Gerson, feiticeiro. Desamarra, desilinha, todos filhos do terreiro. Desamarra, desilinha, todos filhos do terreiro. Desamarra, desilinha, negro, Gerson, feiticeiro. Desamarra, desilinha, negro, Gerson, feiticeiro. Desamarra, desilinha, todos filhos do terreiro. Desamarra, desilinha, todos filhos do terreiro. Desamarra, desilinha, negro, Jesus feiticeiro. Oi, desamarra, desilinha, negro, Jesus feiticeiro. Desamarra, desilinha, todos filhos do terreiro. Oi, desamarra, desilinha, todos filhos do terreiro. Axé. Axé. Graças a Deus. Como é que você tá? Graças a Deus, bem. Qual que é o nome do senhor? Nego Gerson. Nego Gerson, o senhor é um feiticeiro? Sim, eu sou um feiticeiro. Eu trabalho tanto na linha das almas, quanto na linha do Exu, justamente por ter conhecimento de magia. Aham. O que é ser um verdadeiro feiticeiro? Moldar as energias da natureza de acordo com o seu propósito. Tem gente que faz pro bem, tem gente que faz pro mal, mas vai da consciência de cada ser humano. Claro que sim. O senhor molda as energias da natureza para fazer um feitiço pro bem ou pro mal? Sem voltar pro bem. O que o senhor faz só é voltado pro bem. Eu não quero regredir. Quem? E acredito que vocês também não deveis querer. Certo. Quem direciona feitiço pro mal, regride? Regride. Em que sentido, nego Gerson? O seu campo vibracional vai caindo. Você atrai o que você é. O semelhante. Se sua energia é baixa, você vai atrair espírito baixo. E com isso você vai se juntar com eles. E isso é regressão. Certo. Como a pessoa faz para ter a consciência de que uma decisão pode levar ela a se afinizar com esses espíritos? Eu acho engraçado que o ser humano sabe o que é bom e o que é ruim. Todo mundo sabe. Ninguém faz maldade por inocência, não, meu filho. Ah. Todo mundo sabe o que é ruim. Pra isso se tem intuição. E tem a consciência. Vocês vivem numa sociedade. E a própria sociedade também ensina pra vocês o que é bom e o que é ruim. Mas o pior é que a mesma sociedade que ensina cobra de vocês o mal. Muitas vezes. E vocês sucumbem a isso. Como a gente desenvolve essa fortaleza interior para não sucumbir ao mal quando chegar o convite? Firmeza. Tem personalidade. Se você tem personalidade, nenhuma força negativa vai lhe intuir a fazer mal. Você decide por você. Deixe só as energias boas entrar. Que tá tudo certo. No caso, a pessoa justifica dizendo: mas meus pais são culpados porque não me deram educação. Como o senhor aconselha essa pessoa? Meu filho, hoje vocês têm tanto meio. Você não vai ter contato só com seus pais no mundo. E outra, vocês têm consciência para ajudar eles a melhorar. Você pode ter toda a força e toda a base para tanto se melhorar como melhorar outras pessoas. Não melhorar, ajudar. Sim. Porque eu sempre digo, você pode mostrar o caminho, mas você não pode pegar na mão da pessoa e levar. E é isso que a gente, que a entidade de luz faz, a gente mostra o caminho. A gente dá o conselho, orienta. Se a pessoa quer ir, a gente dá todo o apoio, todo o suporte. Mas também, se não quer, Mas a gente sempre vai insistir. Como saber a diferença entre carregar no colo e mostrar o caminho? Fazer pela pessoa. Não se faz por ninguém. A pessoa faz por si. Você ajuda. É um karma da pessoa, é um mérito, vai ser dela também. Se você levar a pessoa, o mérito não vai ser dela. O senhor acredita que a gente tira a oportunidade do próximo de evoluir com os embates da vida quando ficamos protegendo demais? Com certeza. Vocês estão aqui por um motivo, esse mundo é de prova. Vocês estão aqui para aprender. O mundo é uma escola para os espíritos encarnados. Vocês estão aqui para aprender. E se eu protejo um ser humano a ponto dele não aprender nada, o que foi que ele fez na encarnação dele? Nada. E outra, você tem suas próprias experiências para passar. Se você for se empenhar em passar pelas experiências do outro, o que é que você vai aprender que tinha que aprender sozinho? Realmente. Mas sempre dar suporte, conselho e ajudar para que aquela pessoa siga o seu caminho. É o dever de todo um bandista. Não é só das entidades, não. Um bandista não faz a caridade só dentro do terreiro. Se uma pessoa chega na sua casa aflita e você tem toda a oportunidade e o equilíbrio para dar um conselho para aquela pessoa, você tem que dar como dever de um bandista. Como a gente faz para dar suporte para alguém sem ver a pessoa como pobrezinha e vítima, mas como alguém que tem a mesma condição que a gente? Todo ser humano tem o mesmo potencial. Se fulano consegue, você também consegue. Então ninguém é pobrezinho, não. Todo mundo tem o mesmo potencial. E se todo mundo tem o mesmo potencial, basta querer. Basta querer seguir pelo caminho certo. E não é pobrezinho. Todo problema é um problema. Mas não sinta pena. Sinta amor. Piedade. Não piedade sente pena. Mas se apiedar do que aquele ser humano está passando. O problema do outro também é seu problema. Se todo ser humano pensasse assim, a humanidade caminhava junto. Certo. Qual seria a diferença no planeta se a humanidade caminhasse mais unida? Como? Qual seria a diferença, como estaria o planeta hoje se a humanidade caminhasse mais unida, mais junta? Em primeiro lugar, não haveria guerra. Não haveria tanta miséria. Até por questão dos próprios governantes. Se eles caminhassem juntos e não querendo se sobressair em cima dos outros, a miséria não estaria tão grande em tanto lugar. Tem governante que quer se sobressair em cima de outro lugar. O lugar que o governo é melhor. Mas e o outro, como é que tá? O lugar que você governa tá bom. Mas e o outro? É. Vocês estão caminhando para onde? Quem caminha sozinho caminha para onde? Vocês deviam se perguntar isso todo dia. Eu estou caminhando só, minha família está ficando para onde? Meus amigos estão ficando para onde? E a minha responsabilidade com eles? Todo ser humano tem responsabilidade com outro ser humano. Vocês são uma teia. Tá todo mundo ligado. Se um caminha só, não é grande progresso. Certo. O senhor percebe que a gente não vê a humanidade como família deveria? Sim. O que se mais é ensinado nas igrejas, nas religiões em geral, é que vocês são irmãos. Todo mundo é filho de Olorum. Todo mundo passa por nascimento, evolução e o fim do ciclo. Se vocês têm as mesmas experiências carnal, passam pelas mesmas provas. Talvez não da mesma forma, mas passam pela mesma provação. Se vocês estão juntos na mesma teia, vocês são irmãos. Vocês têm a mesma influência. Vivem sobre o mesmo teto que é o céu de Olorum. Vocês são irmãos. Se o seu problema afeta o outro, se o problema do outro lhe afeta, o seu desequilíbrio afeta os outros. E vice-versa. Vocês são irmãos. Não é irmão de sangue, mas é irmão de vida. Irmão em espírito. Irmão em matéria-prima espiritual. Então vocês são irmãos. Se vocês vissem as coisas desse jeito, muita coisa no mundo já teria findado. Muita maldade já chegaria ao fim. Porque você veria o outro como uma pessoa igual. Não menor nem maior. Igual. Irmão. Se vocês vissem o outro como a gente, que a entidade se vê uns aos outros, vocês iam ver como esse mundo ia sair de ser um mundo de provação muito rápido. Como o senhor se sente quando vê uma pessoa que defende a religião com unhas e dentes contra outras religiões, mas é capaz de mandar uma magia destrutiva para um outro terreno? Ego. Vocês têm um problema muito grande de ego. Qual é essa necessidade de se sobressair em cima dos outros? É uma coisa que eu nunca entendi, nem como encarnado, nem como desencarnado. Qual é essa necessidade? Para quê? O que é que você vai ganhar com isso? E se ganhar aqui, o que é que você vai levar? Além de karma, dor, sofrimento e solidão. Porque se sobressaiu em cima das outras pessoas, elas não vão lhe querer como amigo. E outra, vocês são da mesma religião. Vocês estão no mesmo barco. Sim. Você devia estar lutando é contra a intolerância. Devia estar lutando é contra quem quer denigrir. Você luta entre si. Se você luta entre si, quando é que vai acabar a intolerância? Eu acho que se todos fossem unidos, as casas, os pais de santos, os filhos de santo, vocês não têm noção do trabalho que vocês fazem. Tem gente que está no meio da gira, está criticando o irmão de santo que está recebendo a entidade. Mas não está prestando atenção no trabalho que está sendo feito. Tentem afastar a visão de vocês e ver o plano geral da coisa. Tente ver o que é feito ali. A beleza do que vocês fazem como médium. De receber uma entidade. Você disponibiliza o seu tempo para receber uma entidade, para passar mensagem, para ajudar. Isso você não vê, não. Mas você vê a incorporação do outro que está estranha, que está isso, que está assado. E o que aquele guia que está incorporado quer passar, você vê. Cadê a união? O intuito de quando a Umbanda foi criada, no espiritual, foi planejada. Não era esse, não. A gente queria ver vocês andando de mão dada. Não só com os da sua religião, como das outras. No fim, o que vale é o amor. E será que o amor é criticar o outro? É julgar? Não é. A Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Se aquele médium está recebendo um Espírito para fazer caridade, independente da forma que ele desce, independente da forma de trabalho que seja naquela casa. O que é que está errado? Cada terreiro cozinha com a sua panela. Cabe a você respeitar. Porque você tem o livre-arbítrio de trabalhar junto com seu guia, a forma que você é intuído. Por que que o outro não pode? Será que todo mês vai ter que desenvolver igual? Todo pai de santo vai ter que trabalhar igual? Com os mais evoluídos aprenderemos, para os menos evoluídos ensinaremos. Tem ligação um pouco com isso, o senhor dizer que o que a religião que se diz melhor que as outras deveria estar fazendo é aquilo que ela prega como princípio? E primeiro, não tem religião melhor que outra. Isso não existe. Isso é coisa, de novo, do ego do ser humano. Eu sou melhor. Minha religião é melhor. Existe culto a não sei quantos mil orixá no mundo. A não sei quantos mil deus no mundo. Mas o seu é o que vai salvar todo mundo. Cabe a você respeitar. A imensidão do espaço é uma coisa que não dá para medir. Será que todas essas forças não existem? Será que o Deus lá dos olhos puxados não existe? Aquela energia não existe. Porque você decidiu que o seu Deus é o único Deus. Claro que existe uma força acima de todos, os orixá, que é o Olorum, Deus, Jeová, como você queira chamar. E essa força criou e movimenta tudo. Mas por que que o outro não pode ter a fé dele? Se isso faz dele um ser humano melhor. Será que o Olorum vai olhar para esse ser humano e vai falar: você foi bom, mas você não me cultuou. Então você vai ficar ali, naquela parte ruim. Isso não existe. E fala um pouco da dificuldade que o religioso de qualquer banda tem, sobretudo quando a sua religião é atacada, de praticar os princípios de caridade. Independente da religião ser atacada ou não, o intuito é sempre ajudar. Era pra si. Não se para a caridade por causa de ataque. E essa casa já foi atacada. Já foi incendiada. Já derrubaram as imagens, quebraram tudo. A gente parou de trabalhar. A gente foi atrás de quem foi. Xangô cobrou que a gente fosse pelo meio legal. Sempre. Para ensinar. Sempre. Se foi até a polícia, se fez tudo. Mas a gente, como espírito que desce na casa, orientou os médios. Muitos médios ficaram revoltados. Sim. Mas a orientação foi: continue. Que a gente, que a entidade, não está dando importância, por que que vocês têm que dar? Tem casa que não tem uma imagem. Tem terreiro que nem casa tem. Que é só um terreno. E eu desço e faço minha caridade do mesmo jeito. Imagem é só uma ferramenta, muitas vezes até desnecessária. O guia não precisa de imagem para trabalhar. O médium não precisa de imagem para se concentrar. Isso é uma provação. Também. Vocês estão sujeitos. E uma coisa que eu observei, que eu sabia que ia acontecer, que após esses atentados na casa, os médiuns se unem mais. E é isso que deve ser feito. Quando se há um problema na sua banda, no seu terreiro, se una com seus médiuns por um propósito. Se unam. É hora de esquecer todo e qualquer problema. Vão se unir. a levantar de novo. Só que isso não devia ser só nas horas difíceis. Claro que sim. Quando a gente é atacado, é natural o instinto de querer revidar. Como ouvir um guia para permanecer em paz e esperar a justiça de Xangô agir naquela situação? Xangô é um orixá. Como orixá, tudo que acontece no domínio dele, ele sabe, ele vê e ele trabalha. Coloque na mão dele. Tenha fé no seu orixá. Nos orixás da casa. Você não trabalha sozinho. E também não é só com guia. De espírito incorporado. Vocês têm muitas influências no trabalho de vocês. De orixá. Dependendo do trabalho que é feito na casa de santo. Entregue na mão de Xangô. Tenha paciência. A lei dos homens muitas vezes não resolve. Mas a lei divina não falha, não. O senhor pode, por gentileza, repetir essa frase para o pessoal pegar bem? A lei dos homens, na maioria das vezes, não resolve. Tá lá. Mas a lei divina não falha, não. Principalmente a de Xangô. Claro. Então, parte de alguém querer fazer justiça com a própria mão é não entender essa sua última colocação? É. E vocês são tão errantes quanto quem fez. Estão na mesma condição. Será que vocês estão vendo um quadro tão amplo quanto as entidades estão vendo? Será que você vai ter noção de toda a motivação daquela pessoa? Será que você vai ser justo com aquela pessoa? Uhum. A gente vai. O orixá vai. Mas vocês não têm essa visão tão ampla. E muito menos discernimento tão bom. Para aplicar uma justiça que você acredita ser verdade. Ser justo e ser equilibrado. Vocês não têm esse poder. Muitas vezes, uma pessoa assalta no meio da rua. E aí você pega essa pessoa e vai bater. Será que você tem esse direito? É, realmente. Será que você não está se igualando? Porque você está descumprindo uma lei da sua terra. Essa pessoa descumpriu uma lei. Se você vai agredir essa pessoa, você vai estar descumprindo outra lei. Isso não vai estar lhe igualando àquela pessoa. Realmente. Então, para resolver energia negativa que chega, é num cultivar em si própria essa energia negativa. Seria isso? Essa energia cresce onde ela acha terreno. Eita. Se você dá terreno pra ela se fazer, ela vai ficar em cima de você. Coisa ruim, meu filho, acontece o tempo todo. Sim. Mas você carregar aquela coisa ruim é uma decisão sua. Será que é bom o seu adiantamento? Eu acho que não é, não. Não é bom para a sua evolução de jeito nenhum. Quando a ação chega até você, o sentimento chega até você, já é uma responsabilidade sua de o que fazer com aquilo ali. Você não escolhe o que o outro faz, mas você escolhe o que você faz com o que o outro causa em você. Crescimento. Todo mundo tem se incutido dentro da cabeça. Qual é a dificuldade de entender e praticar? E se você não tem isso dentro da sua cabeça, tem guia, tem intuição para orientar. Tudo isso, todo o erro do ser humano gira em torno de ego. Se você for analisar e dissecar muito bem a situação, porque você não aceita que o outro tenha lhe machucado, que o outro tenha lhe ferido, que o outro tenha lhe tombado, você não aceita. Porque você não pode. Você não pode ser perseguido. Pode. Mas o que você não pode é perseguir o outro pelo simples fato dele não gostar de você. Isso é um problema dele. É uma coisa que ele vai ter que evoluir. Se você toma isso pra você, você vai ter que evoluir junto com ele. Senhor, de certa forma, está ensinando que reforma íntima consiste em você aprender a sentir a realidade de uma forma mais madura. Um amadurecimento. E é só isso que a gente cobra de vocês. É só isso. Não é muito. Parece que é muito, porque vocês colocam muita cor no caminho. Saiba lidar. Tá magoado. Não é por causa do ego. É porque você tem sentimento. Todo ser humano tem. Sim. Entregue. Entregue para as forças que estão acima de você. Entregue para o tempo. Entregue para o seu santo. Entregue para os seus orixás, para os seus guias. Eles vão saber como trabalhar aquela mágoa dentro de você. É 50% da entidade e 50% de vocês. Ninguém é ajudado sem querer. Tem gente que chega pedindo trabalho. Ah, eu quero trabalho para esquecer meu ex-marido. Eu quero trabalho para me livrar disso aqui. Que eu tô sentindo. É certo. Procurar. Mas você tem que fazer por onde também. A gente sobra milagre quando vocês ajudam. E a fé e a vontade de se transformar tem que ser maior do que o que vocês estão sentindo. Certo. Quando a pessoa diz: onde é que estava o meu guia nessa hora? Isso me aconteceu e olha a situação que eu tô. A gente não está aqui para botar vocês no certo. O nosso trabalho não é esse. Se você acha que seu guia é livrar de tudo, esqueça. Seu guia vai lhe ajudar a passar melhor por aquele problema. De forma madura, equilibrada. Vocês estão aqui para passar por provação. Por que que a gente vai livrar vocês de passar por provação? Se é isso que vai fazer vocês crescer. O senhor está afirmando que a aprovação, as adversidades que passamos, as vicissitudes que nos fazem crescer. Com certeza. Se vocês viverem sempre no mar de rosa, o que é que vocês vão aprender? Infelizmente, o ser humano só aprende às vezes tombando. Ou passando por um momento mais difícil. Mas o que é uma pessoa que passa por um momento difícil? Quando tem uma legião de espírito ali dando apoio e suporte. A força de vocês triplica, aumenta. É um privilégio para quem é médico. E as pessoas que não procuram esse auxílio, como é que elas não passam pelo mesmo problema? É questão de refletir. A gente vai ajudar vocês a passar melhor. A gente não vai livrar vocês de passar. Mas a gente vai ajudar a passar melhor. Sabendo como agir, como proceder, como entender o ensinamento que está por trás daquele momento difícil. Senão era só dor por dor. Era dor de graça para todo mundo. E qual o sentido de ser permitido? Como se diz, é uma escolha, faz parte do seu aprendizado, e a pessoa responde, bom, então eu vou causar mais problemas para mim e para todos, porque assim todo mundo evolui mais rápido. O que, que o senhor aconselha? Está equivocado. Está completamente errado. Você passa pelo que você tem que passar, o que é necessário. Se você está causando, você está causando desequilíbrio. É diferente. O que você passa que é necessário é equilibrado. Se você aumenta, é desequilíbrio. Se você causa um problema que você já aprendeu lá atrás, querendo aprender de novo, vai se prejudicar, vai prejudicar o outro. Qual é o ensinamento? Não tem ensinamento. E seu espírito vai regredir numa coisa que talvez ele já até tenha passado. Não tem consciência porque está encarnado. Sim. Em outra vida. Mas talvez já tenha passado. E aí qual é a necessidade disso? Não tem necessidade. Vocês procuram as coisas que não tem necessidade. Tem muita gente que se perde no caminho da evolução porque acha que tem que fazer mais do que o necessário. Talvez aquele mais que você está fazendo tivesse programado para outra ocasião. Para outra vida, porque você não está maduro o suficiente para passar por aquilo. Talvez você tivesse que aprender com um problema pequeno. Agora, na outra vida, talvez tivesse um probleminha maior. Porque você já aprendeu com esse. Já tem base para aprender de outra forma. Certo. Representaria, então, para o espírito um equívoco, porque ele estaria investindo mau tempo numa lição que já aprendeu. Ou que teria que aprender lá na frente. As provações de vocês vêm com o conhecimento que vocês estão ganhando. Uma pessoa que tem pouca base, se passar por um problema que não era para passar agora, pode sucumbir. Pode se tornar uma pessoa amarga. Mas se ela passasse por esse problema lá na frente, que já tinha uma base, essa pessoa ia saber passar. A vida de vocês e a aprovação que vocês passam é muito sistematizada. É tudo muito bem organizado pelo espiritual. Sim. Vocês não têm essa permissão de ficar se dando provação. A gente sabe a hora e o momento que vocês têm que passar. Certo. Vocês não sabem. Como fica a situação de amenizar o sofrimento dos outros quando sabemos que aquilo é, de certa forma, uma escola que chegou pelo natural e ele deve passar por aquilo. Porque eu vou amenizar o sofrimento dos outros. Você deve amenizar. Ajudar a amenizar. Não amenizar, ajudar a amenizar. Só o ser humano ameniza a sua própria dor. Todas as influências externas ajudam. Dá base, suporte. Mas aí a gente vai ter duas evoluções. O ser humano vai aprender com o que passou e vai aprender que pode contar com outro ser humano. E o ser humano que ajudou vai ganhar uma evolução e vai aprender que ajudando os outros também se evolui. Se evolui melhor, com força, e vai aprender também a não passar por aquilo. Nem sempre, vocês precisam passar. Às vezes aprender com o que o outro passou, aprender de verdade, vai lhe livrar de passar por aquilo. Então, pode-se dizer que Deus é que sabe quando deve terminar o sofrimento de alguém e a gente deve ajudar a todos que chegarem até nós. Sim. Tem pessoa que está ali na beira do desencarne. Aí está em coma, como vocês falam. Por que que não é interessante essa história de adiantar? Às vezes aquela pessoa está pagando caro. E aí você interrompe. É um assunto delicado de se tocar. Mas é uma coisa a se refletir. Duas coisas a se refletir. Adiantar e não permitir que uma alma venha ao mundo. É outra coisa que é importante se tocar. O aborto. É delicado, mas deve ser falado. Sim. Aquela alma que está vindo tem karma. Tem resgate. Você vai interromper. Às vezes tem resgate com você. E aí, vai ter que esperar outro ciclo. Às vezes aquela alma fica sentida com você. Aquele espírito fica sentido com você. Porque estava programado para ele passar pelas coisas para evoluir e você interrompeu. Evoluir com você. Talvez uma pessoa que tinha um carinho por você de outras vidas. E você interrompe o ciclo dela. Como deve proceder a pessoa que errou? Sabe que errou, se arrependeu, mas não consegue se perdoar. A partir do momento que você se arrepende, você já deve iniciar um processo de auto-perdão. Não é fácil. Consciência pesa. Xangô age na consciência. Pesa. Martelo dele pesa. Machado de Xangô pesa. Mas pesa muito mais o machado do ser humano. Vocês se condenam muito mais. Só que remoer aquilo ali não vai lhe ajudar. Valeu, errei. Admita que errou. Se envolveu outras pessoas encarnadas. Ou desencarnada. Admita que errou. Peça perdão para as pessoas que você feriu. E procure aprender com o que você errou. Vocês têm que entender que vocês estão num mundo de prova. Se vocês estão num mundo de prova, vocês têm toda a probabilidade de estar errando. Todo erro é um erro. Mas é o zelo que faz de vocês o que vocês são, o que vocês vão ser. Não que vocês devam provocar erro, mas aprender com erro. A intenção é sempre essa. Aprenda. Vai, não peques mais. Pecado. A palavra pecado é de erro. Você não vai ser eternamente condenado por aqui. A gente não vai condenar vocês. As forças de cima não vão condenar vocês para sempre por aquilo que vocês fizeram. Mas vocês vão se condenar se vocês não aprenderem com aquilo. O espírito de vocês vai ganhar mais na energia densa. E quando desencarnar, ou até em vida, sua energia se densifica. E você vai viver não muito bem. Quando a gente é cruel com os outros. E pensa assim, no dia da gira eu faço caridade e uma caridade cobre uma multidão de erros. De certa forma cobre, mas cobre se você tiver consciência que foi um erro. Se você sair errando e achar que a caridade vai cobrir tudo. É barganha. Vai ter dívida. Vai continuar na sua lista. Pense assim, eu fiz aquela coisa. Eu errei. Não farei novamente. E hoje eu orientei uma pessoa. O meu guia orientou uma pessoa. Eu disponibilizei meu tempo, meu guia descer e conversar com a pessoa que estava precisando. Não é que isso vai cobrir o seu erro, mas vai voltar a me equilibrar. O senhor aconselha então a pessoa a não fazer de propósito, esperando que aquilo vai ser apagado depois com caridade? Não vai. Que caridade é essa? Ajudar uma pessoa, ferir a outra. Qual é a noção de caridade que você está tendo? Está errado. Se a caridade você faz dentro e fora do terreiro, por que que ferir os outros e fazer caridade vai lhe ajudar? Vai cobrir o mal que você fez, isso não existe. Reveja, reflita. E você está dentro de um trabalho espiritual. O primeiro trabalho de um médium é se melhorar. É o primeiro trabalho. E atrapalha no trabalho do guia se você está ferindo gente lá fora. Se o meu cavalo ferir alguém e vir para a gira, provavelmente eu nem vou descer. Primeiro, porque ele vai estar devastado espiritualmente. O campo dele não vai estar bom. Como é que eu vou conseguir penetrar na energia densa de uma pessoa que acabou de sair de uma confusão? Que causou transtorno em outras pessoas. Por pior que o ser humano seja, nessas horas, a consciência pesa. Pode não admitir. Quem tem guia, a consciência pesa, porque a gente trabalha ali. E se sua consciência está pesada, você não está concentrado para receber ninguém. Se você não aprendeu, se você saiu de um lugar onde você acabou de ferir uma pessoa e vem para a gira, ou a gira pode ser muito tempo depois, e não aprendeu com aquilo, como é que a gente vai trabalhar em você? Se mesmo a gente lhe intuindo, você não aceita. O nosso primeiro trabalho, nossa primeira responsabilidade é com vocês. Porque se a gente não trabalha vocês, como é que a gente vai ter todo o equilíbrio para ajudar o outro que vai chegar pedindo? A gente não trabalha uma pessoa desequilibrada em cima de um médium desequilibrado. Nessa incorporação que eu estou, tem energia minha. É a minha energia. Junta a energia do cavalo. Eu utilizo da energia dele para trabalhar também. E se a energia dele está densificada, como é que eu vou trabalhar com a energia dele? Após a incorporação, às vezes o médico se sente cansado. Porque a gente trabalha também a energia de vocês. Às vezes a gente precisa de um pouco da energia humana para executar alguma coisa. É um trabalho de equipe, é precisão. A gente é preciso. E a gente necessita de vocês e vocês necessitam da gente. Tem entidade que fala que não necessita do cavalo, não necessita do médium. Minha filosofia é diferente. Eu preciso do meu cavalo. E é por isso que eu vou melhorar ele. E ele precisa de mim pra evoluir. Eu trabalho do mesmo jeito, se não tiver o cavalo, trabalho. Mas é uma missão a menos que eu tô cumprindo. Eu tenho missão de ajudar os outros, mas eu tenho missão de ajudar ele. A se melhorar, a entender tudo o que se passa ao redor dele. Comenta essa afirmação, tirada de uma conclusão minha, daquilo que o senhor falou. Toda religião que envolva manifestação mediúnica com o propósito da caridade requer o cultivo de uma vibração saudável para o espírito baixar. Equilíbrio. E se manifestar. Nós somos equilibrados. Nosso trabalho é equilibrado. O médium tem que ser equilibrado. Qualquer interferência de energia no trabalho dá problema. Uma pessoa chegou pedindo ajuda. Aquele médium está carregado. A gente vai descer, vai descarregar, ainda vai ter outro processo para poder ajudar a pessoa. Às vezes o problema da pessoa é urgente. Uma pessoa que chega com sopro de morte, com uma demanda muito forte em cima. Tem gente que chega inteira, até com quiumba incorporado, sendo carregado. Se o médium está pronto naquele momento, questão de segundo, pode botar tudo a perder. Aquele ser humano já está naquele estado. Aí eu vou descer, tenho que descarregar o médium. Enquanto isso, a pessoa está ali, sendo obsediada, sendo sugada, enfraquecida, sendo poluído o campo áurico da pessoa. E aí? O médium tem que ser equilibrado. É obrigação, dever, de ser equilibrado. Você pode passar por coisa difícil. Vai passar. Mas tem a gente. E o que a gente fala é para servir. O pior sentimento para a entidade é de invalidez. Quando a entidade desce, ou só intui, que já é muita coisa. E não valeu pra nada. O pior tipo de médium de se trabalhar é esse. É um médium que não escuta. Ou que acha que nada vai atingir ele, porque ele tem guia. E vai. Principalmente se ele pensar assim. A gente sabe que uma pessoa que se torna inválida tem as dificuldades da adaptação, não é nada agradável quando era, quando não tinha aquela condição e agora tem. E depois com o tempo ela aprende a lidar com aquilo e vive com aquilo. Mas vocês vivem essa experiência de mudar de uma condição de equilíbrio, nas habilidades de realizações, para a invalidez, toda vez que a gente se aventura a fazer graça com o não cultivo da nossa energia saudável. Você não leva isso a sério, que vocês dificilmente sente. Olha aí. Você se polui, vibra baixo. Mas para você tá tudo bem. Mas e para a gente que tinha que executar o trabalho? É um sentimento terrível para a gente ficar inválido quando está acostumado a fazer uso de todas as nossas ferramentas. Imagine então, no caso, que terrível deve ser para vocês que vivem isso todo dia. Todo dia e com vários médicos. Ai. Não é só uma vez, é duas, três, quatro, cinco vezes por dia. Às vezes tem que trabalhar naquele mesmo médium. Trabalhar pro médium, pro equilíbrio do médium. E o médium não tá cooperando. Nossa. É pior ainda quando é pro equilíbrio de outro. Porque o médium tá fazendo, mas ele tem consciência do que ele tá fazendo. Uhum. E o outro que tá passando por um problema sem ter necessidade. Que não procurou passar pelo problema. E a gente precisa ajudar. E aquele ser humano não tem uma mediunidade aflorada a ponto da gente poder trabalhar com ele no espiritual. Tem que incorporar. Como é que a gente vai fazer isso? Na hora de firmar uma vela pro seu guia, de firmar o pensamento do seu guia e pedir, vocês falam ligeiro. Mas na hora de pensar na gente, no nosso trabalho, vocês não têm a mesma consideração. Não digo todos, mas muito. Ter carinho pelo guia de vocês. A gente tem muito carinho por vocês. O seu nego Gerson. Como se traduz de maneira real, porque na maior parte, pelo que o senhor falou, é hipocrisia quando a gente diz eu amo meu guia, eu amo. Como que para o senhor esse amor seria traduzido de forma verdadeira, outro que essa forma humana de ter paixão por um gatinho? É diferente. Ah. Você ama, mas por que que você ama o seu guia? Qual a razão? Você ama o seu guia porque ele faz de tudo para lhe ver bem equilibrado? Ou você ama o seu guia por completo? Pelo trabalho que ele faz? Pelo que ele pode lhe ajudar a evoluir? Pela energia que ele carrega com ele? Porque se você ama o seu guia só pelo que ele faz por você, tá maneirado. Não é amor. É precisão, é necessidade. Você não ama, você necessita. É diferente. Se você necessita do seu guia, dificilmente você vai amá-lo como deve ser. Quando você ama o seu guia, você sabe que precisa dele. Você precisa. Mas você também ama de todas as outras formas. Por tudo que o seu guia é. E se você ama o seu guia por completo, dificilmente você vai deixar de acatar um conselho dele. Dificilmente você vai deixar de se equilibrar, de estar limpo para receber o seu guia. Quando você vai receber uma pessoa que você ama, ou até tem uma consideração muito grande na sua casa, você limpa, você arruma, você organiza. E o seu corpo é um templo onde a gente trabalha. É muito mais sagrado. Limpe o seu templo. Equilibre o seu templo. Para o seu guia se sentir bem, à vontade incorporada em você. Você não tem ideia do axé que você ganha com isso. Da força, da firmeza, da luz que você vai carregar incorporado ou desincorporado. Você vai levar uma parte da nossa energia com você. É difícil a gente deixar a energia num templo que está sujo. Vai. Quando o templo está limpo, a gente tem todo o prazer, todo o amor de deixar a nossa energia para você carregar. A gente está aqui nos 5 minutos finais e parece que a gente falou por 15 minutos só. Pedi ao senhor a licença de fazer um segundo encontro com o senhor, pode ser? Com certeza. Graças a Deus. Então, eu vou pedir ao senhor assim, que conversar com o senhor algumas questões ainda, depois pedir a vossa mensagem final, pedir para o senhor um ponto, a gente finaliza esse encontro e já inicia outro. Tá bom? Certo. Então, quais são assim as coisas, antes da vossa mensagem, que o senhor mais gosta de ver no médium que diz que ama o guia? E tem, ele tem a vontade de acertar, não é que ele não tem. Mas não está acertando. Vocês podem não acertar. Vocês são ser humano. Mas a partir do momento que vocês procuram acertar, a gente entra. Oh. Se você ama o seu guia, diz que ama o seu guia. Carrega o axé dele. Não acho que o seu guia vai descer e vai falar aquilo para os outros, seu trabalho está feito. Coloque na sua boca e no seu pensamento, na sua consciência, tudo o que o seu guia falou. Quando o guia fala e desincorpora, fica informação. A nossa energia é informação. Fica aprendizado. Por mais que talvez você seja um médium consciente, semiconsciente, qualquer tipo de mediunidade, a mensagem fica. A energia fica. Se você ama o seu guia no dia da gira, vibre, se entregue, fale, meu pai, eu estou aqui a seu serviço, a serviço da caridade, da luz, da lei. Estou aqui como instrumento de trabalho para ajudar todas essas pessoas que estão aqui. Vibre, cante o ponto, sinta, se deixe envolver pela energia do seu guia. Você não tem noção do que a gente vê na espiritualidade quando vocês estão vibrando. Você não tem noção da energia que fica ao redor de vocês. E às vezes a gente usa até menos energia da gente na incorporação, porque a de você já está maravilhosa. Se entregue para o seu guia. Se você ama o seu guia, se entregue para o seu guia. Com todo o axé, com toda a força, com todo o amor. Você vai ver sua vida dando uma virada. Não vai enriquecer da noite para o dia, vai pensar nisso. O que a gente fala é isso, as pessoas já pensam em riqueza. Sim. Mas vai dar uma virada na sua personalidade, nos seus problemas. Então essa é a minha mensagem final. Se entregue para o seu guia. Seja devoto do seu guia. Não é adoração. Adoração nunca é bom. Demais. Você se impressiona muito fácil. É entrega. É diferente. Qual seria então a diferença entre, ainda na sua mensagem final, entre entrega e adoração? Quando você adora demais, você acaba perdendo seu equilíbrio mental. Você se ficciona naquilo. E cadê o resto da sua vida? Vai passar 24 horas dentro do terreiro fazendo o quê? E o seu trabalho, o seu estudo e a sua família? A pessoa que se entrega, se firma no pensamento, no dia a dia. Meu pai, aconteceu isso comigo, me ajude. Encoste aqui que eu estou tendo problema. Muitas vezes a gente tem que se afastar do médico quando ele está impressionado. Porque pode causar um transtorno psicológico. Tudo demais, tudo em excesso faz mal. Até energia espiritual. Porque é muita informação. Vocês que são médicos recebem muita informação. Não só quando a gente está incorporado, quando está em meio de trabalho. Intuição no dia a dia. E se você ficar aberto para toda hora estar recebendo todo tipo de intuição, você tem uma tendência a ficar desequilibrado mentalmente. Luz demais, cego. Sim. tanto quanto as trevas. E às vezes até pior. Por quê? Você não está preparado para lidar com essa luz toda. E é daí que surge sacerdote que condena todo mundo. Porque o meu guia é o certo e eu sei o que é certo porque eu tenho ele. E seu guia sabe o que é certo, você não sabe. Se você se impressionar, provavelmente você vai ficar com esse pensamento. Aí vem a vaidade. Vem o ego. Mais um problema pra gente. E pra vocês, que ainda é muito maior pra vocês. Que assim seja. Então, qual ponto o senhor gostaria de finalizar esse primeiro encontro? O que fazem de noite ou de mancho é de dia. O que fazem de noite ou de mancho é de dia. O meu nome é Nego Gesso, eu sou o rei da magia. Meu nome é Nego Gesso, eu sou o rei da magia. O que fazem de noite ou de mancho é de dia. O que fazem de noite ou de mancho é de dia. O meu nome é Nego Gesso, eu sou o rei da magia. O meu nome é Nego Gesso, eu sou o rei da magia. Axé. Axé. Graças a Deus. Muito obrigado. Se vocês vivessem no mar de rosa, o que é que vocês vão aprender? Infelizmente, o ser humano só aprende às vezes tombando ou passando por um momento mais difícil. Mas o que é uma pessoa que passa por um momento difícil? Quando tem uma legião de espírito ali dando apoio e suporte, a força de vocês triplica, aumenta. E é um privilégio para quem é médium. E as pessoas que não procuram esse auxílio, como é que elas não passam pelo mesmo problema? É questão de refletir. A gente vai ajudar vocês a passar melhor. A gente não vai livrar vocês de passar. Mas a gente vai ajudar a passar melhor, sabendo como agir, como proceder. Como entender o ensinamento que está por trás daquele momento difícil. Senão era só dor por dor. Era dor de graça para todo mundo. E qual o sentido disso ser permitido?